604, checa equipamento, por gentileza. Estou recebendo a transmissão muito baixa e não consegui copiar nenhum dado do senhor. Então vamos novamente. Recife, 3 horas e 40, 189. Copiado, agora prossegue então via Índia Alfa, semana pronto no ponto, espera. Índia Alfa, repórter aí, 1604. Lagoa da Lagoinhas, Código Romeu. 4319, boa noite, desça para 4010 na chegada Bonfi, ajuste no 020, aciona a identificação. Voa da Lagoinhas, 4209. Espera, pronto, 604 autorizado a alinhar e decolar 10, vento 150 graus, 629. Ali decola 10, 1604. Siga o Guardião 07. Convido pessoas a bordo, Guardião 07. Obrigado. Doutor Salvador, boa noite. Passarelo 2224, ciente da Alfa. Boa noite, 2224, desce para 4000 pés, chegada a mão. Desce para 4000 pés, chegada a mão, 2224. Salvador, boa noite, já 3305, informação Alfa. Boa noite, 3305, desce para o 050, chegada a Mari. Chegada a Mari, 050-3305. Controle, boa noite, gol 1604, colado, se escuta. Boa noite, gol 1604, 370, saída Momo. 370 na Momo, 1604. Mike Tower, foi o Guardião 07. Chame torre para ingressar no circuito, 18.6 dúzia. 18.6. A 209, azul, desça para 2010, ajuste no 020, 1020, reposta estabilizada. 1020, 2000, vai reportar estabilizado, 4209. Salvador, boa noite, total 9907, está ciente da Alfa. Momento da final da 10, direto para o Graer, chame na final para o Graer, Guardião. Sei, chamará na final, o Graer, Guardião 07. E desce 4.000 com 1.020, 9907. Nossa, uma formação bem à nossa frente aqui, próximo à maré, inclusive. Tem condições de prospecto de autorizado de voar ITAP? Autorizado, ITAP, redução para 229-220. Positivo, a gente vai voar ITAP, então, muito obrigado, atendendo para 223-305. Chame o solo controlado, não parte do Graia. Chama lá, 07. Paredo 2224, 2000 pés, ajuste no 020, reposto estabilizado na LS. Desce para 2000, com 1020, reportado estabilizado, 2224. GS6747, boa noite, chame 1186 para copiar. Às 8h30, boa noite. Boa noite, WebJet6747. 360 Guarulhos. 6747, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola 10 com curva à direita. Saída da Euleda Bridge. Intercepta o pêndulo 16, após segue a rota do plano. O controle opera 1208. Aciona 5121, cotejo. Autorizado Guarulhos, no 360. Decola da 10, primeira curva para a direita. Saída da Euleda Bridge. Intercepta o pêndulo 16, 1208. Sequência do controle. 1-2-1 no transponder, WebJet 6747. Correto, apenas para confirmar a curva à direita, ok? Da 10, o 6747. Quando pronto, some para o pushback, acionamento no 05, nesta frequência. Então, pode chamar o WebSat 67, pode ser ligado. 80, gente da informação alfa. Você na 6303, chame 1186 para copiar. Tá falando pra 586. Salvador, de Oxalé 6313 para Guarulhos 320, ciente da informação alfa. 6313, ciente. Prepare a saída da Eulê da Brisa e aguarde cópia. Nós iremos coordenar com o Centro Recife, o nível 380, e verificar o transponder do senhor que não chegou ainda no sistema. Quando 604, Recife, em 12545, alternativa 12685. 2545-12685, obrigado, boa noite. Utilizado no X-Raid 10-4209. Contato de aproximação, torre 1286. 86. Oi, Salvador, boa noite, 4209, estabilizado, X-Raid 10, o Oxfair travou. 4209, boas, avistado, livre pouso no zero, vento, 140 graus, 629, segue o trem. Já está baixado e travado, livre pouso 10-4209. Oceaner 6313, Guarulhos 380, copia. Afirmo. Autorizado Guarulhos 380, decola 10, curva direita, saída da El Leda Bridge, intercepta o Peso Luno 6, após segue a rota do plano. O controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5122, coteje. Recebi, 380 para Guarulhos, da El Leda Bridge, após a Peso Luno 6. Conforme plano, decola da 10, curva direita após decolar, 10.8 é o controle, 5.122 é o transporte. 1208, controle correto quando produção e posicionamento no 04, Oceaner 6313. 04, chamarei quando pronto. A 9907 para o sequenciamento, vai curvar à direita na proa 230. Em caso de falha, após 20 milhas, proa de duna. Gente, curvando à direita, proa 230, caso de falha, 20 milhas, proa de duna. 9907. 907, vai prosseguir para 2000 pés, 1020. 2000 com 1020, 9907. torre. O 4209, solo, aos 37, livre à direita, livre a 1219. Fox 219, 4209. 209, desconsidere, livre à direita, mantenha minha escuta para seguir táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Direita, prossegue na Alfa, na sua escuta e reporta antes da Juliette, 4209. Correto. Confirme, alguma aeronave está se mandando a torre? Confirme, não copiei. É o Oceania 6310, ciente no 06 livre, chame táxi. Estou recebendo com clareza, intensidade 2. E agora, como a recebe o Xenem 310? Bem melhor, Xené. Quando pronto, chame para o táxi, no 06. Ativo, autorizado, feedback, saneamento, porta para o táxi, Xenem 310. Torre 186. 186, torre, boa noite. Torre Salvador, boa noite, passarinho do 2224. Na proa de Duna, 9907. Trava Alfa Tango, serviço será terminado, vai chamar o controle Aracaju, 20.3. Apenas para informação, vai cruzar com tráfego no sentido oposto. A aeronave está agora a 20 milhas no nível 140, então Alfa Tango 72. Azul 4209, prossegue o táxi via Juliette para o 03. Juliette, portão 3, 4209. Tráfico para 7 está a 5 milhas, a 3 milhas no marcador externo com 150 de ground. Positivo, está a redução para aproximação 3305. Salvador, passeio 2224, passou externo, controle baixar e travado. Copiado, passaredo, conforme livre pouso na 10, com vento atualizado de 150 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, 2224. Solo Xanemi 310 acionado, 145 pessoas a bordo, 3 horas e 35 externa no Natal, portátil. Confirmando apenas o POB 135? 141, o POB, o Oceania 310. Copiado, então 141. Da passagem ao Embraer da Azul, que parqueia até o 03, após prossegue, pátio, Índia e Alfa, e me chama pronto no ponto de espera da 10, o Azul 1020, o Oceania. Ativo, vai deixar a passagem pro Azul, vai prosseguir para a ponto de espera 126 na sua frequência. Boa noite, está 3305. Passando externo, baixa travado. 5, avistado, número 2, continua e aguarda a pista livre. Positivo, aguardando, 3305. O total 9907 está estabilizando o localizador, tem a pista vista. 9907, complete a aproximação, torre 18.6, bom pouso. 8.6, obrigado. Boa noite, total 9907, está estabilizado no localizador, 4 milhas do Estel, visual. Copiada total, continua a aproximação, agora é o número 2 na aproximação, aguarda a pista livre, total 9907. Aguarda a pista livre, 07. Gente, para 2000, 4000, 12020. Mandou boa noite, 5515, formação Alfa. Boa noite, 5515, na proa de Bonf. Um ajuste no 020, reporte para iniciar a descida. Reportar, trip. Livre à direita, mantenha a minha escuta, só segue táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reportaria antes da Juliette, 2024. Passarela 2224, prossegue Juliette para área remota 14. Juliette, remota no barco, passarela 2224. Autorizado, 3305. Autorizado, então 3305, com vento 160 graus, 612 nós. Certo, autorizado, 3305. Oceaner 6310, ponto de telefone. Copiado, Oceaner 6310, mantenha um ponto, espera aguardando. Cinco, solas 45, livre à direita, mantenha a minha escuta, seguindo o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantenha a sua escuta, 3305. Salvador, boa noite, gol 1076. Boa noite, gol 076, vai descer para o 050 na chegada Mari. 050 Mari, gol no 076. Pós-pouso e passagem do Boeing da Total, Alinha, mantenha no 0. Após a passagem da aeronave da Total, Alinha, mantenha no 0, Xenia M3 no 0. Juliette para o 08. Juliette para o 08, da 3305. 5972, desce para 2000 pés, ajuste 1020, reporte estabilizado na LS. 5 para 2000, reportará. TR-6310, vento 170 graus, 4 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem, vem até agora, chanei metrisa na zero. M310, decolou 49, controle 1208. Controle agora 1208, obrigado, boa noite, né? M310. Boa noite. Controle, boa noite, Xenem 310. Boa noite, Xenem 350. 350, vigilância. 350, vigilância, Xenem 350. Salvador, o S7, 6747, tá no pushback do Natan. S6747, no 05, livre, chame táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi, S6747. Para 2010, um ajuste no 020.